Panorama Agrícola para 1º de agosto de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 1º de agosto de 2012, noite de lua crescente, estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Não sou da tua turma, vai tirar leite e cabrito, louco. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, que enviam um abraço para você e o ditado: tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Na dica de hoje, a cultura do milho em destaque. Você confere também na entrevista Radar Meteorológico para Santa Catarina. No noticiário, FETRAF Sul organiza seminários sobre alimentação escolar. E Concórdia finaliza curso de sanidade suína. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Você pode ouvir também o Panorama Agrícola na internet, no site www.epagre.sc.gov.br, no site do Governo do Estado, na rádio online da Assembleia Legislativa, no portal Dia de Campo e também no site do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, uma informação importante: a entrada em vigor do novo padrão de qualidade do milho nas vendas e compras do poder público e nas importações para a alimentação humana foi adiada para setembro de 2013. Com isso, o produtor ganha mais tempo para se adaptar às novas exigências de classificação do milho. É hora das notícias. A Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia, finaliza hoje a oficina Sanidade Suína, com foco em diagnóstico e monitoria de doenças. O evento em Concórdia tem como palestrantes representantes do Ministério da Agricultura, de universidades norte-americanas, do Centro de Doença Animal dos Estados Unidos e de um laboratório de diagnósticos. A oficina é destinada a pesquisadores, técnicos de laboratórios oficiais e privados e responsáveis técnicos de laboratórios. A ideia é fortalecer a área de sanidade de suínos para aumentar a competitividade da suinocultura brasileira. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul, FETRAF Sul, vai coordenar o primeiro Seminário Regional da Agricultura Familiar sobre Alimentação Escolar. As primeiras atividades estão acontecendo em municípios que vão dar o primeiro passo para findar com a terceirização da merenda escolar em Santa Catarina. A partir de 2013, existe a perspectiva de que o Estado faça a gestão pública da alimentação escolar na rede estadual de educação, comprando exclusivamente produtos da agricultura familiar. Na semana passada, Tubarão foi sede das primeiras discussões. O seminário regional ocorre agora no dia 7 de agosto em Xanxerê, no dia 15 de agosto em Canoinhas e no dia 16 de agosto em Brusque. Participam do seminário os agricultores familiares, gerentes e gestores de educação, cooperativas de agricultores familiares e representantes de pais e professores. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE-CIRAM. Recebemos hoje para a entrevista Carlos Eduardo Salles de Araújo, que é pesquisador da EPAGRE-CIRAM e vem falar sobre radar. Recentemente a EPAGRE tem recebido dados de um radar da aeronáutica no Morro da Igreja, em Urubici. Qual a utilidade de receber esses dados, Carlos Eduardo? A grande utilidade desses dados é compor e complementar a nossa rede de monitoramento de estações. Os dados desse radar permitem que a gente saiba a posição na atmosfera onde a gente tem células de chuva, para onde elas estão se deslocando. Dessa forma, a gente consegue ter um acompanhamento desses sistemas meteorológicos e fazer um monitoramento e a prevenção de curto prazo, ou seja, para algumas horas, de áreas que podem sofrer alagamentos, inundações, de áreas que podem sofrer com chuvas intensas, né? Para um controle maior e um monitoramento ambiental um pouco mais desenvolvido. Bem, Carlos Eduardo, você recebe esses dados e passa a processá-los, interpretá-los, como funciona? Esses dados eles são recebidos através de um link de comunicação estabelecido pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável aqui do Estado. A gente tem acesso a esse link de dados. Os dados são brutos, ou seja, eles são recebidos aqui, estão sendo processados e no presente momento a gente está gerando, a gente está desenvolvendo uma linha de produtos para divulgação para o usuário final, exatamente da posição dessas células de chuva e do volume de chuva. O usuário final seria qualquer cidadão? O usuário final seria qualquer cidadão, desde o agricultor que quer saber no raio de ação do radar, que é da faixa de 250 quilômetros a partir ali do Morro da Igreja, até o habitante da cidade que está preocupado se tem chance de inundação, se vai chover forte na cidade dele. Bem, são dados e previsões de curto período, é isso? O radar ele é uma ferramenta de monitoramento, ou seja, ele mostra o que está acontecendo em tempo real na atmosfera, portanto, aonde estão localizados os sistemas, qual a intensidade deles, e mostra o deslocamento desses sistemas. Então, como a gente tem essa tendência de deslocamento, ou seja, a gente sabe para onde eles estão indo, a gente pode prever com intervalo de algumas horas aonde eles vão estar. Correto. Sobre outro radar, um radar meteorológico, Carlos Eduardo Salles de Araújo, a IPAGRE Sirã está para instalar um radar meteorológico? O Estado, através da Secretaria de Defesa Civil, está em processo licitatório para a compra de um radar com propósito estritamente meteorológico. Esse radar da aeronáutica, do Sindacta, no Morro da Igreja, o objetivo primário dele é o monitoramento do tráfego aéreo. Então, ele atende, em parte, as nossas demandas de a gente estimar a chuva e os sistemas meteorológicos, mas, em parte, ele tem suas limitações. Esse novo radar, que está sendo licitado pela Secretaria de Defesa Civil do Estado e será operado em conjunto com a EPAGRE, ele atende plenamente os propósitos meteorológicos para a gente poder ter um melhor monitoramento, inclusive reconhecer as fases, se a chuva é granizo, se a chuva é líquida, se é água, né? E a gente vai poder ter toda essa diferenciação, vento, para onde está se deslocando, vamos ter todos esses produtos aí no futuro. É o primeiro radar meteorológico do Estado? Será o primeiro radar meteorológico do Estado. Está sendo ansiosamente aguardado para que a gente possa trabalhar e incorporar essas informações no nosso monitoramento ambiental. Que benefícios teremos? Olha, com esse radar, além de a gente poder ter uma estimativa, uma previsão por um período um pouquinho maior, a gente vai poder ter uma melhor estimativa dos valores de chuva, com maior precisão. Já se sabe onde será instalado esse radar meteorológico, Carlos Eduardo? Ainda estão sendo feitos estudos para determinar o local mais adequado, mas muito provavelmente ele será instalado na região do Planalto Norte, né, do estado de Santa Catarina. Mas ainda estamos dependendo de estudos técnicos para definir a posição mais adequada, de forma a beneficiar o maior número possível de pessoas. Ainda este ano ou em 2013? O estudo de localização será realizado este ano, agora, no segundo semestre. Agora, a aquisição e a instalação do radar provavelmente ficarão para 2013. Perfeito. Conversamos com o pesquisador da IPAGRE Sirã, Carlos Eduardo Salles de Araújo, falando sobre radares meteorológicos e também o radar aí do Sindacta no Morro da Igreja, em Urubici, que é usado para o tráfego aéreo, mas também pode ajudar com seus dados a fazer previsões de curto tempo, é isso, Carlos? Perfeito, é isso. Eu agradeço a oportunidade de a gente falar e deixar registrado aqui que nós aqui da EPAGRE estamos sempre buscando melhorar os nossos métodos, as nossas técnicas, para a gente poder contribuir de uma melhor forma com a sociedade catarinense. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece